Raivinha HQ Fã, eu fico puto por não pensar em nada pra ficar puto nesse momento. Eu fico puto quando tiram no ônibus o DVD da Mulher Gato antes do final. Fico alguém entendeu o que ele quando... falou? Não. Eu fico puta quando alguém me interrompe. Sempre na vez dela, alguém interrompe ela. Porque é, já tô com peso. Adoro isso. Eu não vou dizer que eu fico puto com nada. Eu só quero dizer pro povo que eu não gosto de Cavaleiros do Zodíaco nem Dragon Ball. Eu não gosto de personagens idiotas, pô. Só por isso. Eu fico puta com gente que não gosta de Cavaleiros do Zodíaco nem de Dragon Ball. Porra, Nel. Sua infância não valeu a pena, cara. Pode aí. Eu fico puto quando eu tento comprar a porra de um bundlezinho lá das revistas que eu quero, só que o cartão de crédito tá me cobrando 3 vezes mais do que o dólar tá valendo. Filhos da puta. Eu fico puto quando a minha cidade aparece no Fantástico porque um marginal espancou um cachorro. Eita caralho. Tomara que ele morra. Um cachorro? Não, pessoa. Eu fico puto quando a gente traz essas pessoas pro podcast, elas dizem que não gostam de Cavaleiros do Zodíaco. Depois das nossas raivinhas, HQ Fã, está no ar mais um podcast HQ Fã. Eu sou o Todd e hoje comigo temos o Richard Pinto. Boa noite. O Cofre do Ultra. Boa noite. Pan. Boa noite, galera. Evenel. Só respondo quando tu falar meu nome. Polvo. Volta pro colinho do JJ, Nel. Olha. Madruga Jackson. Tá muito amor aqui no ar hoje. Eric. Boa noite, galera. E ele de volta, Igor Ponte. Oi, eu. Tá com a foto do Jason Segel. Tá bom. No podcast de hoje nós vamos falar dos personagens... Seguindo ao podcast da semana passada que falamos dos melhores personagens da Marvel. Hoje vamos falar dos personagens mais bizarros das HQs. Pode ser da Marvel ou da DC, mas com certeza vamos falar mais da DC, que é a DC que tem personagem de bosta. Chupa DC. E o Renan gosta. Personagem bosta, Batman do Nolan. Polêmica! Cadê o Renan agora aqui? Coringa que não faz piada. Mas aí, enfim. Qual é o tema do podcast? Personagem mais bizarro. Porra, Nel. Convidado. Tá, convidado que não presta atenção na porra do tema. Mas tá bom, vamos iniciar logo essa porra aí. Não foi o povo que deu a ideia não, mas o povo que é o personagem mais bizarro da mesa hoje aqui. Começa aí, povo. Fala de um personagem bizarro aí que você lembra. Cara, eu vou começar provocando duas morceguetes, porque eu vou falar de um super vilão do Batman. É o Batman, tá fodido aí a mão agora. Um cientista que, depois de um acidente de laboratório, ganhou poderes magnéticos. O Homem Zebra. Caralho. Nunca ouvi falar. Mas sério. O Batman se veste de zebra ou tem o Homem Zebra? Não, tem o Homem Zebra. É que os poderes dele fazem com que ele fique com a coloração de zebra. Aí o Batman, pra evitar os poderes dele, tem que se vestir de zebra. Puta que eu pariu, Batman, não acredito em nenhuma palavra disso. Caralho, é sério isso? Sério? Qual é o aqui, velho? Não sei quem é esse homem. Você já ouviu falar disso, Nel? Não, eu só sei da zebra do Fantástico, aquela que falava o resultado da loteria. Eu tava pensando nessa também. Faz tempo. Ah, essa eu conheço. Eu tinha medo, cara, daquela zebra. Ô, Eric Gonçalves, você sim que deu a ideia do tema. Fala, garoto. Diga aí um personagem bizarro aí. Tem vários, né? Eu me recordo de um que eu acho escroto pra caramba, que é o Homem Sapo. Ele aparece nas histórias do Demolidor e do Homem-Aranha. O sidekick também... do Homem-Aranha, cara. Ele é muito foda. Cara, é muito desnecessário, cara, esse cara. Eu não sei, assim, o porquê de ter sido criado. Eu não sei o que se passa na cabeça do roteirista, se é porque ele não dormiu bem, se tá sendo mal pago, o que acontece que ele fala assim, porra, eu vou... criar uma coisa genial. O cara vai ser um homem sapo, sabe? É sério isso? É sério, cara. Mas ele é um sapo que fala ou um homem que virou sapo? Ah, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Não, é um homem vestido de sapo. Ah, puta que pariu. E cujo poder é pular. Porra, é. Ou seja, ele é uma cópia do Groucho. Obrigado, Eric. É, Igor Ponte, diga um aí. Oi, eu, o Krang, Scratch Mastigado, do Tartaruga Ninja. Ah. Quer que seja mais bizarra que aquilo? Verdade. Mas apesar que faz sentido que ele é um alienígena, pelo menos, né? Ah, ele é um alienígena num corpo de um gordo, bizarro. Que viagem. Meus ossos que são largos, minha família é toda assim. Num aquário. Um gordo com uma cabecinha ainda. É... Mel! Destruidor, seu desgraçado! Eu gostava da voz do Krang. Dos anos 90 era bem maneiro. Em homenagem ao Polvinho, esses dias eu tava pensando, pô, vou assistir, vou ver aqui. Porque tentando me lembrar de calma aí, Nel, calma aí, Nel. Ô, Richard, a gente tá ouvindo você abrindo as malas. Vai não, Richard, pode ficar, cara, a gente vai melhorar. Mentiroso! Vou ficar. Eu tava tentando lembrar onde foi que eu parei no Cavaleiro do Zodíaco. Aí eu só sei que eu comecei a assistir lá, peguei um episódio aleatório, comecei a assistir um episódio que apareceu aquele cara que é o Libra, né? Que ele é o mestre do Shiryu. Sim, aí eu fui ver depois que ele é o mestre do Shiryu, né? Que é uma coisa mais bizarra do que isso, o velho passou mais de 100 anos acumulando sujeira no corpo, ceroto, pra criar uma casca de sujeira. É sem vergonha. E diz ele que ele não envelhece, passa só o quê? O coração dele bate só uma vez por ano, que diabo é isso? Povo, tem resposta pra isso? Que isso aí foi uma marcação pra você, pô. Eu tenho. Povo, eu tenho. Diga. Cara. É o misofetamenos, é uma parada que a Atena deu pra ele, que teoricamente é mágico, lógico, é uma propriedade de um deus. Cara. Shiryu, vá treinar seu golpe. Aí o Shiryu fala, mestre, o senhor tá fedendo pra caralho. Povo, você tem outra resposta melhor que essa? Não, cara, pior que eu não tenho resposta, é bizarro mesmo. Eu acho que a melhor resposta é, ele usava essa telecinese pra ficar molestando a Shun-Rei, cara. Ficava só jogando pensamentos nela, Shun-Rei. Que eu me masturbo compulsivamente. Vem cá, Shun-Rei. Mostra seus peitos pra mim. Tá bom, chega água, de briguinhas, um pelo outro, caralho. Isso podcast ficha. Aqui eu acho que hoje vai acabar alguém com que nem o Shun e o Yogi. É, vão acabar. Alguém vai acabar esquentando o corpo do outro. Eu fico por trás. Ai, eu vou por trás, querida. Chega de viadagem. Ô Panzinha, minha querida. Olá, querido. Diga aí um personagem bizarro aí. Não vale o povo aranha, não. Bom, eu não acho ela tão bizarra assim, mas eu acho ela estranha. A Jubileu, cara, do X-Men. Porque ela solta fogos de artifícios pela mão? É legal. É legal. Assim como o Rocket é legal também, mas ela é bizarra, ela solta fogos de artifício pelas mãos. Ela só sai uma vez no ano, né? Tá, isso quer dizer, apesar que no ano novo ela deve ganhar um dinheiro do cacete, né? Cara, posso dizer o que é bizarro na Jubileu? A Jubileu, ela tem esse poder de soltar fogos de artifício pelos dedos, mas ela usa luvas que cobrem os dedos. Como os fogos de artifício saem pelo dedo sem destruir a luva? É pra não queimar a mão. Deixa eu só te corrigir, povo. As luvas dela não cobrem os dedos. Ela é rasgada na ponta dos dedos. Mas no desenho dos anos 90 era tipo luva de motoqueiro. Tréplica. Tréplica. Tréplica, Pan. Oi? Ó, o Madruga rebateu a sua resposta. Eu não me lembro do desenho dos anos 90. Tá bom, mas a Pan tem razão. É bizarra mesmo, pô. Eu concordo com você. Vai, Madruga. Cara, vou falar de um personagem bizarro, que é um vilão do Batman. Olha, meu, um documento. Tá escrito que o Batman é viado. Que eu descobri esse personagem como, assim, de um jeito muito estranho. Porque um amigo meu, que ele é tipo um noob infeliz. Foi vergonhado. Ele fez aquela parada no Facebook que tava rolando um tempo. Qual vilão você é, não sei o quê. E, cara, tava todo mundo tirando, sei lá, Thanos. É, Darkseid, não sei o que, esse moleque tirou um homem pipa do Batman. Caralho! Eu falei, meu Deus, você é tão infeliz que até o seu personagem é um merda. Não é tão ruim quanto parece, ele é só um cara que voa numa pipa. Sim, o traje dele é capaz de voar numa pipa. Acho que o superpoder dele é passar o cerol na mão. Cerol na mão. Corta pela rabiola. Vou cortar você na mão. Vou mostrar que eu sou tigrão. Vou te dar muita pressão. Então, martela, martela, martelo, martelão. Mano, mostrar que ele é tigrão e decapitar motoboy. Cara, era inimigo de quem? Do Batman. Do Batman, né? Eu não estou surpreso. Tá bom, obrigado, Madruga. É, Richard Pinto. Personagem que eu acho assim, muito bizarro e por algum motivo enfodeceram ela, eu não sei por que fizeram isso, né? É a garota Esquilo, que ela apareceu nos Vingadores Centrais, que era aquela tentativa de fazer um grupo humorístico, né? Que nem a Liga Cômica. Aí fizeram Vingadores Centrais, que era só uns personagens de merda, e tinha a garota Esquilo, que tinha o poder de falar com os quilos. Ela é e legal. Aí do nada, de repente, por algum motivo, ela é onipotente, super forte, invulnerável, pode com todo mundo. Ela é... O que isso tem a ver com esquilos? Bom, eu sabia isso, era com maçãs. Ela é não, foda, essa... cara. Ela derrota Thanos. Cara, teve uma edição recente dos Vingadores que ela conseguiu dar uma surra no Wolverine e no Punho de Ferro sem suar em menos de 30 segundos. Ah, qualquer um bate no Punho de Ferro, cara. Isso não é mérito. Obrigado, Richard Pinto. É, no cofre do Ultra. É que um personagem, criado por um cara muito normalzinho, chamado Dark Ennis, na série Preacher, que é o cara de cu. Aí sim. É um moleque mesmo, fã do Nirvana, né? 94, viu que o Kurt Cobain tinha se autossuicidado a si mesmo. Resolveu seguir atrás, não fez o serviço lá muito bem, né? Deu um tiro escopeta na própria cara e, né, ficou aquela maravilha. O pior de tudo, cara, é que depois ele vira um popstar ali, ele vira um... Pois é. ele acaba liderando uma banda e fica famoso, pô. Tem gosto pra tudo, né? E termina casado com a mulher ciclope, né? Porra. A mina de um olho. Tá bom, obrigado, Cofre do Ultra. Cara, eu vou falar aqui de um personagem chamado Cold Piece. Sim. Uhum. Olha, esse personagem, a palavra Cold Piece, eu vou ler aqui, vou chupinhar a lista do estagiário. O estagiário mandou. A palavra Cold Piece traduzida seria algo como braguilha, ou barriguilha, né? Sei lá como se chama na sua cidade. O cidadão sofria de inferioridade a respeito do seu pinto. Então o rapaz resolveu criar uma armadura com arma no lugar da braguilha da sua calça. Virou um super vilão e começou a fazer coisas malvadas. Olha, esse cara não tinha um pingo de amor próprio. Uma das piores coisas que existem para um homem é ter uma arma de qualquer tipo perto do seu órgão genital. E o cara coloca logo um canhão. Ô, Todd. Oi. Eu espero sinceramente você não ter se identificado com esse personagem de qualquer forma. Não, eu não sofro dessa inferioridade. Ô, Todd, mas o Sex Machine que no Inferno era foda, cara. Oi? Tu lembra do Sex Machine? Sim, o Sex Machine. Eu ia falar dele, do Drico do Inferno. Ele era foda, cara. Cara, mas alguém lembra desse personagem aqui que eu falei? Alguém já viu esse personagem? Eu nem sabia que existia. Não. É, mas o inimigo dele deve ser, sei lá, o Kid Bengala. Eu sou o ator pornô Kid Bengala. É. Ou parceiro, né? Caralho, mas imagina esse maluco transando com a mulher. Vai, minha filha, vira aí que eu vou atirar. O mais legal que literalmente. Ai, tá bom. Próxima rodada. Começa aí, Madruga. Obrigado, cri, Madruga. Cri. Vai, Eric. Falam aí. Cara, eu vou pegar um aqui que, na verdade, não tá nessa lista, mas eu lembrei agora de último. Ah, não, pera aí, rapidinho. É, o Madruga escreveu aqui, já volto, mas como eu não leio, né, o que ele escreve... Falsos poetas! Por isso que ele não respondeu. O homem, assim como o Batman, o Homem-Aranha também tem muito, muito vilão bizarro, né, cara? E tem uma fase dele aqui, que eu me recordei agora, é crise de identidade, eu acho, que ele tá sendo caçado e tal... tem uma recompensa por ele, em que ele tem uma história que ele simplesmente tira a camisa e bota um saco na cabeça, né, um saco de papel na cabeça, e sai pra patrulhar durante o dia, cara. É muito bizarro. É o bizarro, retorno, cara, do Homem Vergonha. É o Homem Vergonha. Não, que é assim, eu posso explicar uma história anterior? Quando o Homem-Aranha, ele se livrou lá do simbionte com a ajuda do Quarteto Fantástico, ele tava sem uniforme pra voltar pra casa, tava de cueca, literalmente. Sim. Aí eles emprestaram um uniforme lá, todo grande, maior que ele, sabe? As roupas que estão muito grandes. Aí ele colocou um saco de papel na cabeça. Sim. E tocha humana, filha da puta, ainda colocou uma placa de chute atrás dele. Uma história depois dessa, ele tava usando também essa identidade de Homem-Vergonha, mas só que sem a roupa do quarteto. Aí ele Peter vai e inventa uma origem pro Homem-Vergonha. Ele disse que trabalhava num supermercado repondo os produtos. Aí a prateleira dos shampoos caíram em cima dele. E aí ele teve uma reação química e ficou com poder com a força de 2 homens e meio. Fala aí, Nel. Outro aí. Cara, um personagem bizarro que eu acho. É aquele... Não é só de quadrinhos, né, que a gente fala. Acho que não. Pode falar qualquer um. Madruga daqui a pouco vai falar de novela mesmo, que eu sei. É, se foda. Eu falei do Mestre Sujo lá. Cara, aquele personagem do Super Nintendo, aquela... Minhoca, o Jim Minhoca, cara. Ah, o Jim é foda, acho, cara. Certo, o World Jim, cara. O cara, ele é uma minhoca. Cai um traje espacial nele e pronto, ele vai... Pô, ele sai pra luta. Caralho, é uma minhoca, velho. Quer dizer, nessa época já tinha esgotado os bons mascotes, né? O maneiro desse Jim, que ele ataca, ele ataca ele mesmo. Ele usa ele mesmo como chicote. É, ele usa ele mesmo como chicote. Você jogando, você não repara bem. Mas você olhando direito, analisando, você vê que ele joga ele mesmo como chicote. Ele ataca o inimigo com ele mesmo. E ele não morre. Não. Engraçado isso. Então... E os inimigos dele ainda são as vacas. Tá bom, Del, obrigado. Vai, povo, fala um aí. Cara, eu queria falar de um dos maiores inimigos do Capitão Marvel, Shazam, o caralho, que é um terrível alienígena capaz de controlar a mente das pessoas. O Senhor Mente. Sim, é uma... Verme. Não, o Senhor Mente mesmo. Não, ah, tá. Uhum. Que é basicamente uma lagartixa de óculos... Um mini rádio amarrado no pescoço. Porra. Então, era isso que eu tava falando. Porra. Verdade, Zé da Ele não é bem... Ele é uma larva, né? Ele é tipo um... Como eu posso explicar? É, não sei como eu posso falar isso sem ser... Em inglês, ele é uma caterpillar, entendeu? Ele é um é o caterpillar do desse... Pokémon? É, não, né? Não, é Senhor Mente. É seu cérebro o nome dele. Em inglês dele é Mr. Mind. Não, Mark. Daí, ó. Tá bom, povo. Obrigado. Pois é, aí o cara tem o poder do Superman, né? Força do Superman e é uma lagarta, que é o... É, a lagartixa é o inimigo dele, né? Se ele é ruim assim com a lagarta, imagina quando virar uma borboleta. Tá bom, chega da minhoca. Vai, Richard Pinto. Fala aí um. Chega da minhoca, mas Pinto tudo bem, né? É, Pinto pode. Minhoca, vou citar também um personagem escroto do Super Nintendo, que era o Boogerman. Ah, cara. Se Boogerman, acho que eu sei, lembra? Acho que eu sei. É o que vomitava. Era um faxineiro. É o que vomitava. É, o Boogerman, exatamente. Era o faxineiro que entrava, né, caía privado e aí nos esgotos ele ia ser um super-herói. Ele tinha como poderes jogar meleca no inimigo, arrotar, no inimigo ou peidar no inimigo. Que merda, hein? E aí, quando em alguns momentos da fase ele encontrava uma pimenta, né, ele comia a pimenta, e aí quando você pulava e peidava, aí o peido com a pimenta virava uma turbina e ele voava. Soltava fogo pelo rabo. Literalmente. Pois é, exatamente. Tava fogo pelo rabo. Se ele fosse um super-herói baiano, ele podia sair voando o tempo todo, né? Vai levar um tiro nesse cu, seu filho da puta! Aí, Todd, ó. Isso foi bastante preconceituoso da sua parte. Sua participação foi cancelada nesse podcast. Vamos ser censurados na Bahia depois do podcast. Adoro acarajé. Vai, cofre do Ultra. Aqui é. Eu nunca li nenhuma história com esse personagem. Não sei nada da cronologia de qualquer merda dele, mas é. Todo mundo conhece, é o grandioso Bazooka, né? Tá muito engraçadinho, hein, Robin? Ah, filho da puta. Ah. Mas qual bazuca? Aquele do Capitão América ou aquele que atira só com a bazuca? Todo mundo sabe que só existe um, filho da puta. É aquele que atira. É o verdadeiro ou o que o Todd vem? Todo mundo sabe, menos o Todd. Cara, então por que aquele maluco com uma bandeira dos Estados Unidos tatuada na cara? Eu trarei aqui provas que o bazuca que atira a bazuca existe. Você tá muito engraçadinho, viu, cofre do outro? Obrigado, cofre. Pan tá aí ainda? Tô aqui. Inventa um aí. Com certeza se inventar vai sair melhor do que um desse da lista. É. Não, mas esse eu já conhecia já, inclusive tá na lista também. É, foi quando o Thor virou um sapo. Porque... Então, até onde eu sabia, quem pudesse carregar o martelo, né, era digno de ser o Thor e tal, essas coisas todas. E daí que escolheram um sapo. É, como o Thor virou um sapo? Uma maldição que o Loki lançou nele. Eu tô até com assim encadernado aqui. Claro. Maiores clássicos do poderoso Thor, volume 3 do Walt Simon. Saiu dessa história, muito boa, viu? Ele vai lá numa revolução de uns sapos lá nos esgotos lá de Nova York contra os ratos. Sério? É sério, cara. Porra. Que boa história. No final, a perereca. Thor, a perereca fica toda molhada e quer que o Thor fique lá com ela e tal. E ele não come. Não, ele não come. É, Madruga, você que sai, não avisa aí. Fala aí. É, vou passar a avisar com um letreiro de neon. É, cara, eu vou falar um dos piores personagens que muita gente esquece de tão merda que ele é. O Aqualad, cara. Pô, que vacilo com o Aqualad, cara. Qual versão? Agora, qual versão? Ele já teve todas. É, depende. Todas? É. Cara, ele é o sidekick, ele é o estagiário, né, do Aquaman, cara. Ah, cara, o Aqualad do Young Justice era bacana, cara. Sim, o Aqualad é Lanterna Branco. É, cara, o que a gente pode dizer do sidekick do Aquaman, cara? Foi vergonhado. A gente só pode dizer que ele podia passar só uma hora fora d'água, depois ele ficava morrendo. Obrigado, Madruga. É... Cara, eu vou falar aqui que o Richard falou algo parecido, mas como a participação do Richard vai ser cancelada, o que eu vou falar aqui tá valendo. Tem um cidadão aqui chamado Super Vômito. Quê? Super Vômito. Olha a descrição do rapaz. Outro personagem da Marvel. Zeitgeist descobriu que seu estômago produzia super ácido de uma forma pra lá de estranha. Após ficar bêbado e começar a dar uns amassos em uma garota, ele se sentiu mal e acabou vomitando na cara da menina, causando graves queimaduras na face da pobre vítima. Isso aí tá parecendo narração de Sessão da Tarde. Ah, não. Cara, eu lembro desse cara. Ah, cara, eu lembro. É o Zeitgeist, ele é da X-Force, do Peter Milligan e do Mike Allred, que depois virou X-Tático. Tô lembrado disso. É que a imagem que tem aqui, ele tá com o uniforme parecido com os X-Men. Pronto, é esse cara. Mas esses X-Busher, que sempre tinha os X-Men, sempre eram bizarros, né, gente? Puta, cara, e normalmente em cada edição, quase toda edição, morria um integrante dessa DC. Não, imagina você com poder desse, hein? Não podia beber mais, vai beber. Cara, eu já quase tenho, né, esse poder depois. Mas também que não é ácido, hein? Cara, tipo assim, você bebe, aí você é com a menina. De manhã você olha pro lado, aí, caralho, mais uma. Próxima rodada. É, Cofre do Ultra, começa aí. Tava aqui pensando num herói que eu nunca li nada sobre ele. Mas todo mundo aqui conhece, sabe que é uma porra ridícula. Mais um desses mutantes bucha que aparece nos X-Men, que é o grandioso Larval. Ah, cara. Quem é esse cidadão? Alguém explica isso? Eu lembro do Larval, cara. Ele, de 2000, ele tinha. Ali, 99. Isso, por aí. Ele era da fase do Joe Kelly, cara. Cara, o Larval, ele tinha força, né, e tal, resistência sobre-humana, a pele azul, tinha um cabelinho branco. É, só que aí, a gente descobriu depois, ele contando a história dele pro Wolverine, que ele tinha, quando era criança, sentia muita dor no estômago. Todo mundo pensava que era tipo um câncer que ele tinha e tal. Mas o Magneto descobriu, né, quando o Magneto encontrou ele quando era criança, descobriu que na verdade ele tinha duas minhocas metálicas gigantes vivendo dentro da barriga dele. Caralho! E essas minhocas ninguém via ele comendo. Essas duas minhocas eram o sistema digestivo deles. Elas saíam, comiam qualquer coisa, era tipo bode. Comia qualquer coisa e voltava e ficava mastigando dentro deles. E pra voltar, eles não voltavam assim, vamos lá, dizer, pelo reto. Eles mastigavam o estômago dele e voltavam pra dentro. Caralho, mas entrava como? Pela boca? Não, entrava mastigando a barriga dele. E ele não sentia. Ele sentia é perigoso, dor. Cara, só que ele tinha um fator de cura, depois que elas entravam, ele se curava rápido. E o poder dele era esse, as minhocas. O poder dele era esse, era a minhoca. É o pior caso de verme do mundo. Porra, caralho, esse aí é o pior que existe. Era o intestino de ferro. É super lombriga. Puta que pariu, mano. Tá bom, obrigado, Cofre do Ultra. É, Eric, fala aí. Cara, eu vou falar de um aqui, que era da Legião de Super-Heróis, tá? Um integrante antigo, foi criado aí pelo mesmo autor do Superman, tá? É, que é o Digestor, é o nome dele. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele era um personagem que, bom, ele era um membro da Legião dos Super-Heróis, bem antigo, foi criado pelo Jerry Siegel, né? E no planeta dele, onde ele vivia, ele descobriu que tinha alguns micróbios, algumas substâncias lá que transformavam a comida em algo que não poderia ser consumido. Então a população evoluiu essa para não ficar sem comer, eles adquiriram a capacidade de comer qualquer matéria como um mecanismo de sobrevivência. Então o poder do cara é esse, justamente ele pode comer qualquer coisa. É uma coisa completamente absurda, cara. Cara, qual é o problema desse pessoal antigamente que tinha todos os poderes envolvidos ao com o estômago? Era um cidadão que vomitava, era um que tinha minhoca. Sexualmente pode ter esse poder também, que ele come qualquer coisa. Como? É, o que apareceu como. É, tá bom, obrigado, Eric. Pan, fala aí. Oi, eu tava pensando aqui com os meus botões. Ah, então não vai sair nada hoje. Não, eu tô cansada. Eu tava pensando que vou bem longe agora. Provavelmente a maioria das pessoas aqui vai me xingar pra caralho. Mas não adianta, cara. Eu acho Robotnik muito estranho. Porra, miserável, filha da porra. Robotnik do Sonic? Isso. Ele é bem escroto mesmo. Ele é um doutor que tem mais de 300 de QI, mas não adianta, cara, ele é muito tenso. Eu sei disso aí. Love o Dr. Robotnik! Nossa, onde desenterrou essa? Me vem algo assim na mente, mas eu não consigo. Acho que eu apaguei isso da minha memória. Caralho, eu no começo dos anos 90, pô. Eu me lembro. Cara, acho que eu apaguei essa bizarrice. Ah, mas tá bom. Obrigado. Isso eu acho aí. Acha aí e bota aí pra gente. Ô, Richard Pinto, salva aí sua participação. Oi. Por enquanto você tá cancelado. Um personagem escroto pra caralho novo é o Pinguim, cara, inimigo do Batman. Ele é um cara gordinho, baixinho e que anda com guarda-chuvas, né? Com monóculo. Que hipnotizam. Um guarda-chuva hipnotiza, o outro vira um helicóptero, o outro tem uma faquinha na ponta, quer dizer, é uma coisa tão bizarra que... Mas ele não fala, ele não conversa com pinguins, não? Mais ou menos. Ele tem um exército pinguim. Também ele tem um exército pinguins, que é uma coisa que é o máximo de ameaçador que ele pode fazer, né? O exército de pinguins lá do filme do Tim Burton. Os pinguins kamikaze. Mas teve inimigo de quem, Richard Pinto? É inimigo do Batman. Puta que pariu, Batman. É, por isso que as pessoas acham que o Batman é foda. Ele só tem inimigo de merda, né? Pois é, já citavam os três bizarros aí do Batman. Ele só bate em doido. Agora, por causa dessa série aí, no futuro ele só vai bater em doido e em velho, né? Obrigado, Richard Pinto. Madruga Jackson, fala aí. Cara, eu vou falar aqui de um vilão que muita gente se esquece, cara, que foi o Marcos daquela novela Mulheres Apaixonadas. Tô fodido, eu fui embora pra casa. Ah, puta que pariu. Grande Tom Hanks brasileiro. O Tom Hanks brasileiro, cara, que... É o da raquete, Madruga? Isso, enchia a mulher lá de raquetada. Era mas eu gostava também daquele cara, porra, porque, porra, era, sei lá, um sadomasoquismo da parte dele que... Não, ele era só sádico, ele não gostava de apanhar, Tom. A mulher não gostava de apanhar, sadomasoquismo tem um que gosta de bater e um que gosta de apanhar. Todd, não era legal. A mulher dele ela não gostava de apanhar. Era legal pra assistir. Mó vacilo, ele matou aquele maluquinho lá da bicicleta, cara. Ele só queria ajuda da professora, cara. Vai, vai. A professora daquela, né? Até eu queria passar também, Madruga. Não é? Mas, Madruga, qual foi o fim desse cidadão aí? Ele morreu junto com o moleque lá. Eles caíram junto, eu sei lá, ele tava andando no carro, o moleque puxou o volante e os dois caíram junto de um penhasco. Ele e o estudante Boa Praça. Gente, tô passada. Esse pessoal entende mais de novela que eu. Ah, sabe de nada, coitado, olha aí. Só tem guiado nessa porra. Daqui a pouco vai rolar a Paula Brat da Usurpadora. Eu já ia falar. Fica olhando. Ela não é bizarra. Ela é foda, cara. Ela não merece estar nessa lista. Talvez a irmã dela sim, porque a irmã dela é retardada. A Paulina. Não, ela merece um podcast, cara. Um podcast da imitadora. Usurpadora. Eu vou falar aqui do Churrumino, do cosplay do Churrumino. O soltador do Legião. Do, como, é o nome? Como é o nome mesmo do grupo, Eric? Legião de Super-Heróis. Ah, é, esse mesmo. É, o Churrumino, o saltador. O poder dele é ficar gordo e ficar saltando igual uma bolinha. Olha, ai, gente, que fofo que ele é. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Vou passar cerol na mão. Assim, assim, vou cortar você na mão. Vou sim, vou sim, vou aparar pela rabiola. Assim, assim, vou trazer você pra mim. É, próxima rodada. Vai, vai, povo. Vai, estrelinha, povo. Tá, eu vou falar de um vilão que é muito foda, que a gente até já discutiu em outro podcast, que é o Russo, cara. O robô travesti gigante, porra. Eita, eita, um massa. Não, não, quando ele volta, quando ele retorna, né? Caralho, mano. É legal, não, mas como ele morre na primeira vez? Ele se focado por um chumido da vida. Ó, o chumido matando os super vilões da Marvel, porra. Tá vendo aí? Tá vendo, Richard? Churrumido vira o herói. Pã, antes que você comece a roncar aí, minha filha, fala outra aí. Então, pra que é mais estranho que a barra O Poison? Street Fighter, cara. Nossa. Cara, eu vou dizer que ela me enganou por muitos anos. É polêmico. Não, não só você. Não só eu, né? Nossa, cara, pior que essa história, o porquê dela ser um travesti foi muito escroto, cara. Continue. Porque o nego tava reclamando de, pô, o pessoal sai na rua, eles batem em mulher, cara. Estão batendo em mulher. Aí chegou um produtor do jogo e falou: não, não, é um travesti. Aí pode, pode ser travesti, pode, né? Muito melhor. A chance não pode, né? Homofobia pode, né? Pode. Então. Cara, nesses momentos aí que eu queria ser o Yusuke da vida. Só pra achar dos rentais. O Yusuke, antes de bater no inimigo, vai lá e passa a mão embaixo pra ver se é homem ou mulher mesmo. Verdade. O Yusuke tá certo. É, tá certo, não manja a rola, né? Eu já peguei muito mais traveco que aquilo, então. Na verdade é pra esfregar na cara de nós, meninas. Dos arredores da brega de Jorge. Oh. No nível. Ô, oh, Todd, no nível. Oi. De quem? Assim, do Laerte? Nossa senhora! Eu acho que nossa, sim. Nossa, cara. Naquelas noites de cachaça, né? Inclusive, tia, eu acho que merece. Aquelas tiazona que chega assim, né? E aí, tá sozinho? Não tô, né? Mas se você sentar aí, eu estarei. Cara, tem um personagem que eu não sei muito sobre ele, que eu me lembro dele. Eu assistia muito o desenho que ele passava, só que, infelizmente, no episódio que ele passou, aí eu acho que eu perdi. Eu realmente não me lembro muito dele, não. Mas é um sujeito chamado Cabeça de Cadeira. Puta que pariu. Ele é vilão do Tick, daquele personagem. Ah, The Tick? Sim, do The Tick. Mulher. Porra, qualquer pessoa do The Tick é foda. Pois é, cara, ele é um sujeito que nasceu com uma cadeira no lugar da cabeça. É, sei lá, tipo primo distante do Cabeça de Martelo? É, mas aí ele leva, ele, sei lá, deve ser inimigo do Cabeça de Martelo, então o Cabeça de Martelo ajuda a fazer manutenção nele, eu não sei. Não, mas ele... O engraçado é que esse cidadão fala, né? Ele fala, agora ele nasceu com uma cadeira no lugar da cabeça, então... Tá, aí, se você. É como manda a lógica, se você nascer com uma cadeira no lugar da cabeça, você vai ser o quê? Super vilão. Tá bom, Eric, fala aí. Fala, cara. Cara, eu vou tentar bater os meus colegas aí que já falaram de personagens bizarros da cronologia do Batman. Eu vou falar da Batvaca, meu. Porra, como é que a gente esqueceu? Como é que a gente esqueceu que o Grant Morrison fez isso, cara? O Damian salva ela de ser abatida pra ela ia morrer, ia virar o nosso almoço, né? E daí ela vira o animal de estimação, obviamente, do Damian, do Robin. E claro, cara, tem uma história solo dela com direito à capa e tudo mais, né? Como é que a gente vai esquecer da Batvaca? Eu acho que é muito mais bizarro aí do que o Pinguim e do que os outros, cara. Ela ainda tem, convenientemente, ela ainda tem uma mancha parecida com o morcego na cara. Tem a mancha, tem a mancha do morcego, etc. E a vaca salva o dia? Salva o dia, tem uma história que ela salva o dia num especial, tem sim. Então, ela tá comendo capim lá e, porra, tem uma premonição, assim, de que ela levanta a cabeça, assim, né, toda altiva, tem uma premonição de que vai acontecer alguma coisa errada. E a própria sombra dela projetada no capim enquanto ela tá comendo já forma o morcego, né? É uma coisa muito errado, muito errado. Tá bom, obrigado, Richard Pinto. Madruga, fala aí um. Cara, eu tava dando uma olhada aqui em mais vilões merdas, cara. Como o Batman tá sendo o recordista de vilão merda, eu achei mais um aqui. Pode falar o Batman também se quiser. Eu sou viado, não sei se você sabe. Não, sim, já falou. É, o rei dos condimentos, cara. O rei dos condimentos é foda. Como assim? Cara, ele tem uma arma que lança condimentos que causam choques anafiláticos. Puta que pariu. Puta, não, velho. É mais legal ele nas histórias do Poldini e do Robin ano 1, em que ele é só um maluco que fica jogando condimento nos outros. Vai nada. Ele é inimigo de quem, Madruga? Batman. Ah, o Batman é foda, né? Tá bom, obrigado, Madruga. Última rodada agora, por favor, fale aí o mais bizarro que vocês lembrarem. Começa aí, Pan. Então, na verdade eu vou... Esse não é bastante conhecido. Não é nem um personagem, é uma revistinha que fizeram. As Aventuras... Nossa, quando eu lembro disso, cara, foi As Aventuras do Capitão Titanic. O cara, pra comemorar... Comemorar não. Fazer uma homenagem aos 50 anos. Esse é um cara que tem o poder de afundar os barcos, é isso? Não, cara. Pior. É um capitão de verdade. Ele tem uma armadura, ele tem um traje. E o cara fez essa revista, só que... Como você percebe, não pode estar muito certo, né? Afinal, ele tá falando da morte de mais de 50 mil pessoas. Ele tem o poder de gerar icebergs. Não, ele tem só super força. E, tipo, o inimigo dele é mais bizarro ainda, porque o inimigo dele é um alienígena que é um iceberg. Idiota! Parabéns ao campeão que inventou isso, né? Tá bom, pô, obrigado. Essa última valeu a sua participação. Mas já vai? Vai, cofre do Ultra, calma aí. No clima novela que o Madruga Jackson falou, vamos falar um personagem clássico da novelografia brasileira, que é o Jamanta. Uia! Jamanta viu, Pascoal ficou olhando pra rabeira da mulher do japonês. Jamanta não está aqui. Pô, mas o Jamanta não é. Ah, não. É, o Jamanta não é vilão. Jamanta é vilão, porra. Isso não é bizarro. E o Jamanta não é bizarro. Não? Jamanta é foda. Não é bizarro, Jamanta. Jamanta é foda, ele participou de 3 novelas, meu irmão. 3? Eu conheço duas. A duas? Ah. Só duas. Esse universo compartilhado das novelas da Globo me deixa meio confuso. É, Eric, fala aí o seu. Cara, eu vou falar aqui do... Tem vários aí da lista que a gente formou, mas eu vou falar do Color Kid, cara. É muito horrível esse personagem aqui. Cara, é simplesmente... Não, é simplesmente bizarro ao extremo, né? Só pra vocês terem uma noção, a descrição do poder do cara é o seguinte. Ele pode pintar qualquer coisa de outra cor. Porra! É uma coisa... Porra, que não tem justificativo uma coisa dessa, cara. Não dá pra entender, mas enfim. É sugestivo, né? Ele tem as cores de um arco-íris no peitoral dele ali. E ele tem essa função, né? É preciosíssima de conseguir alterar as cores de acordo com o seu desejo. Eu acho que talvez ele poderia se dar bem com Lanterna Verde se ele pudesse mudar aí as coisas pra amarelo, de repente, pra enfraquecer o Lanterna Verde. É a única coisa que eu vejo pra... Ou então trabalhasse lá na suvinil. Se ele pintasse a roupa do Batman de branco, ele ia deixar o Batman muito puto. Mas tá bom. Obrigado, Eric. Vai, então, Richard. Eu tava na Val, né? Trabalhando com o Clóvis Bornai. É. Vai, vai, Richard Pinto. Fala aí. Cara, um personagem bizarro que eu achava muito escroto, mas eu jogava muito com ele quando eu era criança, era o... Dalsin, né? Ah, é. Aquele cara, aquele mestre da yoga que o fato dos braços e pernas dele esticarem, né? E o fato dele dar uma rasteirinha que ele sai deslizando com as costas no chão, né? Por mais bizarro que seja, a gente até aceita. Agora, cara, ele tem 3 crânios de bebê pendurados no pescoço, cara. Por quê, cara? É, o que é aquilo? Eu não sei na cidade de vocês, mas no Rio de Janeiro a gente chamava o Dalsin de macumba. Aqui era macumbeiro. Cara. É macumbeiro, lá no Rio era macumba. Escolhe o macumba. E era bom o Street Fight rodoviária, que você dava aquele... O Yoga Fire? Aquela rasteira dele. Parecia um carro de Fórmula 1, cara. Ia de um lado... Ah, é verdade. É isso mesmo. Muito bom. Street Fight rodoviária é a melhor coisa que existia no fliperama. Quem jogava com o Dalsin ganhava, cara. Porque era só ficar dando aquela Ferrari lá. Que E a de lado pro outro deslizando, né? Sim. Vai, Povo Aranha. Fala aí, o seu. Cara, eu não vou falar, assim, de um personagem, mas vou falar de um grupo todo que merece estar num podcast sobre personagens bizarros. São os habitantes do mundo bizarro lá da DC. Que, assim, o bizarro, o inimigo do Superman, ele voou para um outro planeta que ele deixou quadrado e que, graças à luz do sol azul de lá, ele consegue criar réplicas bizarras dos habitantes do planeta Terra. Aí nós temos, por exemplo, o Bat-Zarro, que é um bichinho sorridente que adora ficar cheirando flor. Temos a Mulher Maravilha Bizarra, que é tipo as véias que o Todd gosta de pegar na brega do Jorge. Temos o Flash, o gordo mais rápido do mundo. O Lanterna Verde, que é um Lanterna Amarelo. Aí temos o Coringa, que é o mesmo Coringa lá do o Cavaleiro das Trevas, que não sorri. Então quer dizer que nem o original Nolan, né? Além de ruim, ele ainda ele copiou. Copiou, né? Copiou, porra. Esse Coringa do Nolan é chupinhado, todo mundo não, sabe. Não, nem o original Nolan é, cara. É. Agora é a vez do Evanel. Eu não tenho. Ó, não é um personagem. Não é um personagem, mas na verdade é uma parte da anatomia de um personagem. Porra. Que é o Hulk Vermelho. É o General Ross, cara. É o bigode do General Ross quando ele se transforma no Hulk Vermelho. O bigode continua? Não, o bigode some. Some, não, é? Ele some. Não, pô, mas aí, isso só, daí... Só que aí, Richard, eu tava conversando... O JJ veio por aqui antes do aniversário dele, né? Ele veio aqui em Fortaleza. Eles são dois piados, né? Aí a gente falando a respeito disso, foi uma discussão muito acalorada, quase que a gente sai na porrada, só que o JJ me disse uma coisa que faz muito sentido. Quando ele se transforma, o bigode entra dentro do nariz dele. Puta que pariu! Se transforma e o bigode some. Mas aí o JJ falou, cara, não, é porque entra dentro do nariz dele. Eu acho que isso tem lógica, porque, por exemplo, quando eu passo muito tempo sem cortar os cabelos, os pelos do meu nariz, também fica grande, parece um bigode. Então, na verdade, o bigode dele são os pelos do nariz grandes já. Vai, Madruga, fala aí o seu. Cara, pra fechar, eu tava olhando aqui mais uma na lista de personagens do Batman, cara. E achei a porra, Big Top. Porra! É simplesmente uma bailarina incrivelmente obesa e com cabelo no peito. E barbada. É a mulher barbada de um circo, só que também é gorda e é bailarina. E a inimiga do Batman. Sim, do circo do estranho do Professor Porco. E o poder dela é ser obesa e super ágil. Bate no Batman. Bate. Possivelmente. Coisa do Grant Morrison. Parabéns, Batman. Você tem os vilões mais bizarros. É. Tá bom. Pra finalizar aí, não tem outro, né? A não ser ele que... eu fico triste falar isso porque foi eu que trouxe esse personagem bizarro pra cá. É o Polvo Aranha. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz. Fazendo o quê, rapaz? Que o superpoder dele é perder os podcasts. Não, o superpoder dele antigamente era só perder o início dos podcasts. Depois ele evoluiu e perdia só as metades dos podcasts. E agora ele tri-evoluiu e perde os podcasts inteiros. Alba, seu estagiário é nível 3. É. E que é pior do que ele? Pior do que ele é o Girino Gomes, que se perdeu inteiro. Pois é. Deixou de existir. Mas tá bom, depois... com esse personagem mais bizarro da face da Terra, nós vamos encerrar o podcast de hoje. Chega de bizarrice. Vamos pro nosso melhor quadro, Sabe o Mestre Responde. Começa aí, Coffee do Ultra. Aqui, o fã do Coffee do Ultra perguntou: mestre, ouvi o podcast que o Coffee do Ultra discutia com sua priminha. Não entendi por que o pessoal ficou abusando ele por isso, pois mestre, tenho uma priminha de 5 anos e sofro bullying dela toda vez que chego do colégio. E quando ouvi que o Coffee do Ultra enfrentou sua priminha, percebi que ele era minha inspiração. Mestre, como faço pra ser tão corajoso quanto o grande Coffee do Ultra? A tarefa é difícil, dificílima. E o mestre lá, na sua sapiência, respondeu: sei lá, seja apenas você mesmo, meu caro. Cara, pra quem não entendeu, o cidadão, ele sofre bullying da prima dele de 5 anos. Foi vergonhado. E ele não entende porque a gente zoou o Coffee do Ultra por sofrer bullying da prima de 8. Coffee do Ultra, eu não vou mais te zoar, não. Coffee do Ultra é machão, velho. Zoa ele. E você teve coragem de fingir que discutiu com sua prima naquele dia. Tá bom, Madruga, vem a próxima aí. Tá aqui o Malhado Nakam perguntou: mestre, há muito tempo atrás, na época em que o Polvo e o Coffee acreditavam que um perdera a virgindade antes dos 18 anos, eu era o garanhão do bate-papo da UOL. Mas depois que surgiram as redes sociais, só consigo, no máximo, pegar uma baranga por mês. Como faço pra botar seu garanhão da internet, mestre? Aí ele responde aqui, sei lá, acho que nem com macumba você consegue ser garanhão novo, olha. Como? Como é a resposta? Olha, ele responde, sei lá, nem com macumba você consegue ser garanhão novo, olha. Será que o malhado entendeu? Possivelmente, cara. Eric, lê aí a próxima. Então, Cremilda, a antiga anônima perguntou. A da saga, não, você não tá lendo direito. Mestre, continuo contando as coisas que gosto. Agora direi da minha fruta preferida e minha verdura. Mestre, a minha fruta preferida é banana. E a minha verdura preferida é o pepino. Pois os dias que estou sozinha em casa, uma banana e um pepino são umas delícias. E o senhor, mestre, também gosta de verdura? Então, o mestre respondeu, sim, minha fruta preferida é maçã e minha verdura favorita é couve-flor. Não. Eric, você vai ter que ser chamado a atenção, você não tá lendo certo. Cara. Sim, minha fruta preferida é maçã. Massa. É, tem que ser fidedigno, meu filho. Ah, você tá trocando as palavras do mestre, por favor. Tá tirando a linguagem dele, né? Aí a Cremilda, a antiga anônima... Você contratou esse cara. Porra. Acho que a Cremilda é adepta daquela técnica que ensinaram no... Acho que foi no Cidade de Deus, que é só aquecer a banana e empurrar pra dentro. Pode você tá insinuando que a Cremilda usa a banana e o pepino pra outras coisas, Madruga? Ah, pra se alimentar, ué. Banana pessoal? Quente na churrasqueira. Ah, sim. Ô, Todd, sua mente tá muito suja. Não, desculpa, eu fiquei em dúvida. Me perdoe, sabe, mestre. É... O Todd pensando sacanagem. Vai, Richard Pinto, vem aí a próxima. Negro muito mais maravilhoso, o Cavaleiro da Jipóia perguntou. Esses negros maravilhosos. Mestre, desde que me apresentei ao senhor, venho treinando para defendê-lo do negro maravilhoso, o Cavaleiro da Anaconda ou de qualquer outro que queira lhe dar uma entrada dura por trás. Então, mestre, através de árduo treinamento e total concentração, desenvolvi a técnica máxima, o golpe da super endurecida da jiboia rasgadora. Esse golpe é tão forte, mas tão forte, que acho que nem o senhor, sabe, mestre, conseguiria aguentar tão tal potência. Então, mestre, o senhor sabe quem poderia receber esse muito mais maravilhoso golpe? O mestre respondeu, bem, talvez um negro maravilhoso precise levar esse golpe ultra poderoso. O mestre tá cheio de guarda-costas poderosos, viu? É. Léo! Puta merda. O povo fez outro fake, agora é chamado. Orgulhoso do Neo perguntou. É muito amor, né? É povinho. Pior que não sou meu, os caras. Tá certo. É, mestre. Ouvi nos podcasts que tem um cara que está com inveja do Neo e tentando sentar no colo quentinho e confortável do Jotinho. Acho isso muito errado, velho, pois tenho certeza que o Neozinho conseguiu esse lugar com muito esforço e provavelmente com muita dor. Mas fico orgulhoso porque ele não sai dali de jeito nenhum. Então, mestre, queria saber do senhor se o invejinha do Neo não poderia sentar confortavelmente no seu colinho. Quer dizer, ó, o orgulhoso do Neo tá perguntando pelo invejinha do Neo, que provavelmente deve ter ficado com vergonha de perguntar isso pro mestre. Não, mas o orgulhoso do Neo está elogiando você por sua postura, Neo. De não querer sair do colo de JJ de novo. Neo, ó, eu vou avisar pra esse cara que fez isso, não quero saber mais se é o povo, porque eu não gosto desse tipo de brincadeira. Primeiro, eu não sinto dor nenhuma. Não, peraí. Vou responder. O mestre respondeu, não obrigado, prefiro a Anitta sentada no meu colo. Ô Todd, eu tô começando a achar que o Neo que criou esse fake. Não, sinceramente eu tô começando a achar que o invejinha do Neo é Nikita. O que faria muito sentido, viu? Eu vou dizer a você. Vai, cofre do Ultra, vem aí a próxima. Aqui o sábio Gil do Cruzeiro perguntou: mestre, depois de seguir seus conselhos, fui fazer uma peregrinação no Tibete, só para entender por que o meu único discípulo Renan segue ao contrário meu maior ensinamento. Porém, mestre, vendo que ele não ia mudar isso, já estava desistindo dele, mas quando retornei, ouvi o podcast HQ Fã e descobri que existe um novo estagiário, que assim como o Renan, tem um sentimento homoafetivo do Vatemar e provavelmente segue o maior ensinamento, meu maior ensinamento ao contrário. Então, mestre, acho que eu vou pegar esse novo estagiário como meu discípulo e ver se consigo regenerar ele. O que acha, sabe, mestre? Estou certo em fazer isso? E o mestre, sabiamente, responde: sim, sim, vá em meu frente, meu cara, e seja feliz. Ô, novo estagiário, você tá feito, viu? Você vai receber o ensinamento do Gil do Cruzeiro. Primeiro, qual é o maior ensinamento do Gil do Cruzeiro? Tu sabe o Gil do Cruzeiro? Porra! E o Renan tá, que o Renan tá seguindo o contrário. Pô, Varanha, coloca aí o ensinamento do Gil do Cruzeiro. Só não vai lhe dar o cu! Vai o resto da atitude! Cara, eu posso só dar um conselho pro Gil do Cruzeiro? Ah, sim, aquele que vale tudo? É, porra, só não vai dar o cu. O Renan segue ao contrário. Posso só dar um recadinho pro Gil do Cruzeiro? Cara, não se sinta culpado. O Renan é filho de sapão, não tinha como ser de outro jeito. Mas, novo estagiário, o que você tem a dizer sobre o seu novo mestre? Primeiro, eu não sei nem quem é que tá falando. Outra que, enquanto tu não usar meu nome, fica difícil eu ter uma discussão franca contigo. Olha, Eric, só uma pergunta, vale tudo. Vamos voltar pra pergunta de trás aí, do orgulhoso do Nel aí, pra gente... Mais um grande Madruga. Vai, Madruga, vem aí a próxima. O advogado da vara familiar perguntou: mestre, vi nas conversas de chat do HQ Fã que o senhor Puxas tem vários filhos e que dois deles estão em conflito, o Polvo Aranha e o Ixim. E o povo pediu que seu pai, o Puxas, desse uma surra de pau duro no Ixim. Provavelmente isso não vai resolver e só vai deixar o Ixim bem feliz. Então, mestre, queria perguntar ao senhor: será que deixa o Puxas resolver isso ou adentro nessa situação e conserto todos com a minha vara familiar? O que o senhor acha? O pessoal tá muito violento, antigamente era pau mole. Né? Hoje em dia é surra e pau duro mesmo. Mas o pior é que eu acho que o Renan vai gostar disso, ele não vai parar com isso. Os ânimos estão muito acirrados aqui no HQ. Vamos voltar pro Datif lá e ficar lá sozinho mesmo. E teve a resposta, Madruga? É, deve ser a popularização do Viagra, essas paradas aí. Só pode. O mestre respondeu: bem, acho melhor deixar o Puxas fazer isso. Nem o mestre que se intrometer nisso. Não tem nada de família, não. É, nem o mestre. Ô, povo Aranhas, uma surra de pau duro resolve a situação de vocês? Cara, eu tô achando que pro Renan pra resolver tinha que ser os dois. Ao mesmo tempo. Tá bom. Vai, povo, vê aí a próxima aí. O Grosso do Nilson perguntou: mestre, já estou puto esperando o Canego. Será que na falta dele posso pegar outro estagiário do site por trás? Aí o mestre... Aranha. Não, aí o mestre respondeu: ah, sei lá, por que não pega o negro mais que maravilhoso ainda? Maravilhoso. Leitura fidedigna, cara. Leitura fidedigna. Cara, agora o mestre, ele saiu pela tangente, porque o negro mais maravilhoso não é estagiário. O Nilson quer pegar outro estagiário e a gente seguir na lógica, o primeiro a vir é o estagiário nível 2. É, pode pegar um novo estagiário que acabou de chegar e que é fã do Batman, né? É, faz sentido. Faz mais sentido. Tá bom. Essas foram o nosso sábio mestre dessa semana. Continue mandando aí suas perguntas. Venel, você quer deixar algum recado aí? Ele mudou até a foto. Sei lá, o Dart. Eu não prometo mais podcast, não. Mas tem puxa agora. Mas eu não ia ter um podcast do Dart dessa semana? Eu menti. Faço isso às vezes. Mentiu pros nossos ouvintes. Também mentiu pro Algures que ia ter um podcast dele e ele te cobrou de novo no outro podcast lá do MDM. Pois é. Fomos cobrados em rede nacional. Obrigado, povo. Eu já falei com ele, eu acho que ele não vai cobrar no próximo. É, tá bom. É... Madruga Jackson, quer dar algum recado aí? É, eu participei lá do Game Track, que é o podcast lá do Level Mais, que foi, tá adotado por outro site, que esqueci o nome. E dessa vez a gente tá falando sobre jogos de cartas. Já saiu o podcast, Madruga? Não, vai sair. É, tá bom, obrigado. É, Eric, quer dar algum recado aí? Cara, eu quero agradecer a todos que estão ouvindo e dizer pra continuar acompanhando o site, que a gente tá fazendo o máximo pra deixar conteúdos bons aí pro pessoal. O do Cruzeiro tá de olho, viu? Cuidado. Cofre do Ultra, quer deixar algum recado? É que eu queria deixar de novo o jabá do projeto do meu amigo. Porra, que de novo, colaborador. Você tá comendo alguém daquela porra. Alguém tá te comendo. Não tá dando com alguém. É, alguém tá te comendo, você tá comendo alguém ali. É, mas mais isso aí. Que é o Carpe Night Chaos. Deixar o link do teaser, do canal do YouTube, página no Facebook, dá uma escuta lá, se gostar, curte. Depois disso, se vocês quiserem acessar um site que eu participo, um tal de hqfan.com.br. Finalmente o endereço, né? Eu tô acertando o endereço agora. Tem www tem na frente. Nem assim ele é certo. Ah, né? Mas tá bom, obrigado. Povo Aranha, quer dar algum recado? É, eu vou falar certo aqui. O nosso site, nossa, esse pinto tá destruindo tudo na hora de sair, hein? O endereço do site é www.hqfan.com.br. O nosso Facebook é facebook.com/blog hqfan e Twitter é twitter.com/@hqfan. E, pelo amor de Deus, gente, comentem, porra, comentem. Você não participou de nenhum podcast, não, povo? É, eu ainda não participei, mas tô marcado pra participar de um. Vamos ver como vai ver e eu aviso semana que vem. É, tá bom, obrigado. É, Richard Pinto. Ainda com acessando o nosso site. Tanto pelos nossos comentários ou mandem perguntas lá pro Facebook dele, né? O perfil Sábio Guru, ou então pro Ask FM também. E aí a gente manda pro Sábio Mestre as perguntas e ele responde aí. Também comentem, esperem em breve muitas novidades. Tá bom, obrigado. Mas tá bom, é isso, né? O povo não foi pego no meio de uma cagada hoje. Então, vou agradecer aqui ao Richard Pinto. Obrigado, Richard. O Cofre do Ultra. Falou. Eric Gonçalves. Valeu, galera. Polvo. Agora posso limpar minha bundinha com papel higiênico. Madruga Jackson. Obrigado, Madruga. Tchau. Valeu, cara. E sim, o Madruga. É, Venel. Obrigado, Todinho. E agradecer a Pan, que saiu mais cedo, o Igor, que saiu bem antes, e o Renan, que estava na chamada e nem atendeu. Tá bom, tchau, é isso. Até semana que vem. Madruga, dá stop, povo. Solta a música pra mim. Tchau. Tchau. Astronauta, tá sentindo falta da Terra? Que falta que essa Terra te faz? A gente aqui embaixo continua em guerra, olhando aí pra Lua, implorando por paz. Então me diz, por que que você quer voltar? Você não tá feliz onde você está? Observando tudo à distância, vendo como a Terra é pequenininha, como é grande a nossa ignorância e como a nossa vida é mesquinha. A gente aqui no bagaço, morrendo de cansaço, de tanto lutar por algum espaço. E você, com todo esse espaço na mão, querendo voltar aqui pro chão. Ah não, meu irmão, qual é a tua? Que bicho te mordeu aí na lua? Eu vou pro mundo da lua, que é feito num hotel, aonde os deuses e deusas se abraçam e beijam no céu. Ah não, meu irmão, qual é a tua? Que bicho te mordeu aí na lua?